Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. Explained by the madman, forever young.

que são sete músicas, olha só, são sete músicas para você matar a saudade só com músicas nacionais dentro do Encontro Central, tá bom? A gente vai abrir aí com o Léo Jaime, A Vida Não Presta. As canções imortais. Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. Estamos apresentando Encontro Central. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Vontade músicas inesquecíveis. Thank you. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Canções imortais. Que passa e vai só transar.

Estamos apresentando Encontro Central. Foi aí Lost in Your Eyes com Debbie Gibson, também Drowning com Backstreet Boys, Woman in Change com Tears for Fears, When a Man Loves a Woman, Amy Phillips e The Mission com Butterfly on the Wheel. E você está afim de pedir aí a sua música, o seu bloco especial, sei lá. Inventa alguma coisa aí, manda pra mim, não tem problema. A gente coloca no melhor do romantismo aqui na sua rádio, dentro do Encontro Central. E eu, Fábio Pérez, vou ficando por aqui, voltando amanhã, né, com muito mais romantismo e, lógico, desejando pra você um bom final de semana. Mas fica tranquilo que amanhã tem mais, hein? Então, pra você, um forte abraço, um grande beijo, fiquem com Deus e até mais. As canções imortais. Até o nosso próximo Encontro Central.